zero, ajuda 7-0. Adial 242. Paulo, é o Mike Eco Zulu, autorizado direto Manati, reporte 20 milhas, afastação azul. Portanto, liderando a sua CTR, Mike Eco Zulu. Paulo, meu Zerra Golf Oscar, tráfego 1 hora, 15 milhas, 1.600 pés, um Charlie 208, no corredor Interlagos, sentido oposto, na Praia do César. Esse tráfego, Zerra Golf. É 3198, tráfego 2 horas, 11 milhas, 1 norte, passando 060 para 4000 pés, André, 110. Essa é 3198. 144, tráfego 9 horas, 10 milhas, rumo nordeste, passando nível de voo 110 para 070, Airbus 321. Rádio 4207, número 2, na aproximação, reduza para 2209. Papá Romeu, Mike Eco Zulu, confirme o chão de pouso. Olá, 3-7-7. Gente, grata. Zulu. Azul 4207. Azul 0733, autorizado base da 10, reporte na final. Reporte na base, reporte na final da 10, 0733. Controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 1208 com o controle Salvador, 2770, bom dia. Controle Salvador, cordial, bom dia, azul 2770, coral 1 no Bravo, 1310. Azul 2770, contato radar na decolagem, via saída Coral no Bravo, submantém nível de voo 180. Via Coral no Bravo, ascensão 180, 2770. Meu Serra Golf Oscar para ingresso no circuito e chame para o Salvador, frequência 118, decimal 95. 1-8-9-5, apoio, Serra Golf Oscar. 14207, redução para 2009. Reduzido 10 para 2009. 3198, desça para 2000 pés, com instruções, ajuste no 021. Autorizado o final do procedimento em linha, satisfeita, pistola 0, repassa obrigado. Azul 4207, desça para 3010, ajuste no 021. 021, dia, Ponte Aérea da Tifa 10. No 1.648, após o Caravan da Ponte Aérea, na curta, autorizada a linha em manter, capturando o zero. Após o Caravan, melhor na cena 10, 648. Observo o fiofre da vertical da Ceasa para a Selva 7. Autorizado o final da 1.7, reporte vertical da RMA, Zergo Fiofre. Autorizado o final, reporte da RMA, Zergo Fiofre. Solos 4-2, libera a esquerda via hotel até o pátio militar, sequência livre no corte, bom dia. Azul 4207, retoração para o sequenciamento, curva direita, proa 230, está limitado pela radial 280 do Velho Salvador. 230, radial 280, limitado pelo 4207. O seu novo limite, radial 300 do Velho Salvador. Decolado aos 4-3, chame o controle 120, decimal 8, tem um bom voo. Obrigado, é trabalho 108. Vertical da RMA, final 7, zero, UFO. Autorizado, só tem emitido a pista 1-7, o vento 1-60 graus, 1-4-9, zero, UFO. 1-0-4, foi uma faca emitida 1-7, zero, UFO. Romeu Mike Eco Zulu, 2-0 milhas, afastado de Salvador, não há tráfego do conhecimento no controle, setor, frequência do estado de coordenação. Controle com o 1-6-4-2. Mantenha escuro. Azul 4207, compete curva esquerda na proa 185, agora a gente visitou para o localizador. 1-8-5, agora já no último vetor, fala o vetor, fala o vetor. 1-6-4-8, contato a dona decolagem, via saída PUCA, sub-mantém nível de voo 350. Possibilidade de voar a Aracaju? A parte de coordenação vai ser 3. Ok, ok. Azul 4207, para o curso localizador, curva esquerda para o 1-5-0, reforço estabilizado. 1-5-0, reforço estabilizado, 4-2-0-7. Alinhando para decolagem imediata, aguarde informação de pista livre. Opção via chegada por Mediuno. Isso para o nível de voo 050, ajuste no 021. Passo 4, desça para 3, desça. Ajuste no 021. Só passando Delta com a forma autorizado a alinhar e manter, cabeceira 17. Salve o CA Golf Oscar, Papai MT 147, prossiga para a vertical do farol de Itapuã, 1.000 pés, espera com curvas pela esquerda e aguarde instruções. Espera, farol de Itapuã, curva para a esquerda, aguardando o CA Golf Oscar. Caramba, 3198, informa o tráfego à direita, litoral norte, Charlie 150, 1.000 pés, 2 com seu pouso. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-6-0 graus, 1-2 nós. Essa 3198. Ocean Air 6140, decolado 47, chame o controle 120, decimal 8, teu bom voo. 0-8-6-0-4-0-0-4. Onda 44, desça para 2.000 pés, autorizado o final do procedimento LSX3, a pista 0, eu passo autorizado. Onda 44, desça para 2.000 pés, o quadrado dia final, 7 milhas. Ajuste 4207, bom dia, continue a aproximação, aguarde formação de pista livre, o ajuste no 021. No 021, aguardando pista livre, do 4207. Tango Delta passagem Swarm está pronto para decolagem? Sim, já aguarde. Confirma o vento na pista por 4207? 170 graus, 15 nós. Obrigado. Tango Delta Papai Uniforme, forma o tráfego à direita, perna do vento pela direita da 17, Charlie 150 a 1010, fique atento, autorizado a decolagem pista 17, vento 170 graus, 159, Delta Papai Uniforme. Golf Oscar, mantém a perna do vento pela direita da 17, reporte, liderando a final da 10. Perna do vento, forma o site pela direita, é para o final da 10, que é a Golf Oscar. Isso para 2007, restrições são 3740. 3740, sim. 044 estabilizado. 044 estabilizado. Complete novo procedimento, chame seu observador, frequência 118, decimal 95. Chamar 218, decimal 3740, autorizado final do procedimento ILS aceito. A pista 10, responsabilizado. Seguinte, prossiga até a Quebec e libere na Quebec a pista para pouso do Charlie 150 e aguarde instruções para prosseguir até a base, agilizando quanto possível. Então, 4777, desça para 4007. Ajuste no 081, né? 4021, 4777. Eu não considero, pode voar, pode ser. Eu chamei 6140, faça um nível de voo no 60, chama o centro Recife. Frequência 126, decimal 5, a perna 125, decimal 45. Papa Romeo, Serra Golfiosa, o ajuste no 021 no vento, 170 graus, 15 nós, autorizado pouso, pista 17. 021, autorizado pouso 17, Serra Golfiosa. O Delta Papai de Fome prossiga em frente, realize 180 no 45 e retorne via Papá, reposta do pouso de Tiber. Chamei 6200, via chegada por meio de 1, desça para o nível de voo 060, ajuste no 021. Chamei 6200, redução para 2509, número 5 na aproximação. Autorizado pouso, pista 10, vento 170 graus, 14 nós. 144, vento pouso. Serra Golfiosa, no solo aos 55, autorizado backtrack, retorno via Romeu até a Bata. 4777, redução para 2009, número 2 na aproximação. Vai, sim, 4777. Então, prossiga o táxi via pista, reposte e alinhado e pronto, cabeceira 17, Delta Papai Uniforme. Então, 3740, redução para 1809, aposta cruzada. É Luciano para 3740. Tiago Fiocha, bom dia. Então, 477, desça para 2.000 pés, a gente não tem 2.1, aguarde a autorização do procedimento. 2.000, aguarda. Então, 3740 estabilizado. Estabilizando, tempo de vista 3740. Gente, completando o procedimento, a gente tem o Salvador, frequência 118, do sinal 95. 95, agora decolagem. Então, 4777, autorizado o final do procedimento em LS Flores. A pessoa não zero, a pessoa autorizada. Pode estar, Rodrigo, com o 477. Você quer retornar via pista, agilizando até o Pátio Militar? 3740, continue a aproximação, aguarde pista livre. Bora. Rumba 44, continue o táxi via pista e o hotel até o Pátio Militar. Rumba 44, continue o táxi via pista e o hotel até o Pátio Militar. Bom dia. Estou confirmando, seria uma corrida abortiva. Sim, autorizada a corrida abortiva na 17, o vento 150 graus, 132, reporte para o retorno da cabeceira. Então, 4777, redução para 1809, reporte autorizado. Autorizado o pouso pistão no zero, vento 150 graus, 139. Autorizado o pouso pistão no zero, 1162, bom dia. Vem chegar no momento de 12 para o nível de voo 070, ajuste na 021. Estabilizado. Completando o procedimento, a gente tem o Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado, senhorita, até daqui a pouco. Até, bom ponto. 1250, deixa para 2.000 pés, ajuste no 021, autorizado o final do procedimento em LOS X-Ray. A pista não zero, está estabilizado. 3.021, está estabilizado, bom, 25. Chame a minha Lincoln 0, autorizado para 4, no céu sem restrições. 1162, essa para o nível de voo 050. Voo 950, tráfego 9 horas, 6.2 milhas, rumo nordeste, mantendo no 1500 em contato com o controle. É, confirma, está sem contato com o controle? Afirmo. Coloque o dinheiro, por favor. 1.477. Obrigado. 104777. Capitão Vitor Índia Juliette, bom dia, prossiga. Capitão Vitor Índia Juliette, mantenha sobre regra de voo visuais, corredor Vera Cruz, após através de Paris, normalmente 500 pés, ajuste na 021. Capitão Vitor Índia Juliette, com seu tipo de equipamento? Gente, grata. Ajuste no 021, autorizado final do procedimento em Leo Tecruz. Na pista 10, até estabilizado. Expedition Fans com 1021 no ajuste. É importante estabilizado, Xenia 6200. Andando, se quiser. 2507. 2507, inicialmente, Xenia 6200. Só com aproximação, afastando o controle de literal. Obrigado, senhor. Mesmo para uniforme, confirmando o decolo 06, mantém escuta, aguarda transferência, controla do pedágio. Mantém escuta. Delta aguarda transferência, mantenha por outro pedágio, Delta Romeu uniforme. Terra November Victor, stand-by no transponder, por gentileza. Autorizado pouso, pistola 0, vento 1, 60 graus, 9, 5, 4. Já pouso, voo 2, 0, na pistola 0. Abre para o sinal nacional 1, 0, ok? Número 200, tráfego 11 horas, 7.7 milhas, mantemos por 2 visuais de Salvador. Como não, Bestia? No 1500 pé, no Papa Alfa 32. Eu acho que é 6200, por que eu tô aqui? Me chama controle 120, decimal 8, como? Controle 1208, dado uma pau uniforme. Na 200, vista para 2.000 pés, está estabilizado. 2.000 pés, portais, estabilizado, 6.200. 1.162, para 3.000 pés, com restrições. 3.000, livre de restrições, 1.162. Autorizado de decolar 1.7, vento 1.7, 0 graus, 1.4, 9. Autorizado 5.0, solo 0, 9, libere direito, chame solo em 1.2, 1.9. Direito 1.9, obrigado. Papa Romeu Sierra, não vê Vegeta, contato radar nas decolagens, via saída Arma 1 no supermantênio do voo 280. A gente via Arma 1 no 280, é só o Chamei 6200, estabilizado. Estabilizado, 6200. Sétima, infelizmente, chamei o Salvador, frequência 1.18, decimal 95. 1.18, 95, obrigado, 6200. Com tudo. 1.162, para 2.000 pés, ajuste na 021, autorizado final do procedimento ILS X-Ray. Aqui, se não, zero, responsabilidade. 2.000 pés, 021, autorizado X-Ray. 1.162. Apatango Vitor, Índia Juliette, repórter Asa, visual com campo. Pouso, Xenemé, 2.00. Sono 4.500 pés para 2.000 pés, vão em 737. 7.7, porém não visual. Plano 162, tráfego 2 horas, 14 milhas com oeste, passando 3.300 pés em ascensão, fase 550. 7 do Sol, Plano 162. Fica em dia, Juliette, por favor, faça uma ponte, veja se consegue contato com o Papatão do Delta, Papão do Fome. Delta, Papão do Fome, está na escuta do dia, Júlio. Delta Papa Uniforme na escuta do controle. O controle está tentando contato com o Cristo, ele confirma a sua posição para a gente transmitir para o controle. Eu estou movendo o Vitor. Falar com o controle para falar direto com a gente, Delta Papa Uniforme. Ele está te chamando aí, você que não recebeu ainda o uniforme. Tirar e responder, Delta Papa Uniforme. Controle, o Delta Papa Uniforme está na escuta, de forma que vai responder a solicitação desse controle. Gente, Papatão Vitor Índio Juliette, grata pela ponte, reportada a visão com campo. Já temos o campo à vista, senhora. Considere, Papá Romeu, Serra Novembro Vitor. Delta, Papão do Fome, na frente privada de voo visuais, corredor forte na escuta do controle. Afirmo, Delta Papão do Fome, para sair de voo visual via corredores, Delta Papão do Fome. Apetão Vitor Índio Juliette, chame para o Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, graças, até a próxima, Júlio. Ponto 1. Graças. Quanto tempo de ver? Torre do Sol, Salvador, com aquele cordial bom dia, passando o Vitorinho de Júlio. Vitorinho de Juliette, iniciou 360 pela esquerda, aeroporto de interceptando o sinal no 7, forma o Boeing 737 aproximando o sinal no 0. Iniciando 360 pela esquerda, em de Júlio. Torre do Sol, 162, sinal da 1-0. Então, o 962 faz na aproximação, falada pista livre, informa o tráfego da sua esquerda para a Alfa 32, realizando espera passada 5 milhas da sua esquerda na intercâmbio. Acento do tráfego, 962, aguardando a autorização. Autoridade direta, senhor, esteja atento à área proibida de Camaçari, Papatão do Delta, Papão Uniforme. Existe área proibida, autorizado direto, senhor, Delta, Papão Uniforme. Sim. Puxa, né, 6200, solo 14, libere direito, chame só em 1-2-1-2-1-9. 219, a direita, 6200. Solo 62, autorizado por pistola 0, vento, 1-5-0, grau 1-3. Autorizado pouso pistão a zero, gol 1-1-2. Vitorinho de Juliette, Alcane, Zé, 3-0, prossegui a final na 7, a parte curta final. Passarão na curta, da 7, Júlio. 0943 JDNE, mantém 90. Ali, mantém 90, 90, 94. De fábrica, Índia, Júlio. Vista Índia, Juliette, autorizado com zona 7, minha autonomia é 0 graus, 142. Número da 7, Júlio. Autonomia 2, Paulo, 17, Iberê, direito, chama em Paulo, 1, 2, 1, 2, Paulo, 9. Direito, 1, 2, 1, 9, 1, 9, 10. Paulo 094, autorizado de Paulo 0, vento 50 graus, 132. Colégio Aparra meu carro no Vendor Zito, abaixo da ordenação para o centro Recife. Serra 90, chama o centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. Controle, boa tarde, 1094, bom. 1094, contato radar na decolagem, via saída mesmo, sobre o antena, nível de voo 370. Como 370, 1094. 094, sou no centro Recife, frequência 126.5, alterna 125.45. 2685, 2745, obrigado. Um gol. Bom dia, via chegada por mais de um, desça para o nível de voo 050, ajuste no 021. Contato a dona decolagem via saída salvo 1, sub mantenha o voo 340. Comissário 2733, autorizado na NR Fox, toma 0 vento, 160 graus, 13 nós. Papá Romeu, Mike, Eco Zulu, mantenha sua briga de voo virtual na prova do farol de Itapuã, no Mickey Express, a gente foi 021, na reta para a descida. Contato radar na decolagem, via saída coral no Bravo, subir mantendo o voo 080. Também para 080, o 02633. 1962, veja para 2000 pés em inscrições, registro 021, autorizado final do procedimento LE78, pistola 0 ponto cruzado. 2017, inscrições e informarás sobre os dados do 0862.